Diz aí, seu moço, diz aí pra mim. Diz aí, seu moço, o que cê tem pra mim? Diz aí, seu moço, diz aí assim. Diz aí, seu moço, o que cê tem pra mim? Eu não tô com sono, não quero dormir. Eu não tô com sono, eu quero acordar nessa manhã sem pá, pá, pá, pá, pá. Diz aí, seu moço, diz aí pra mim. Diz aí, seu moço, o que cê tem pra mim? Diz aí, seu moço, diz aí assim. Diz aí, seu moço, o que cê tem pra mim? Eu não tô com sono, nem quero dormir. Eu não tô com sono, eu quero acordar nessa manhã sem paz. Então, diz aí, seu moço, diz aí pra mim. Diz aí, seu moço, o que cê tem pra mim? É. Diz aí, seu moço, diz aí assim. Diz aí, seu moço, o que cê tem pra mim? É. Diz aí, diz aí, seu moço, diz aí. Diz, estou pronto pra partir nessa viagem.